Ficou célebre com a personagem Gilda. Casou-se com Ali Khan, filho do homem mais rico do mundo na época, o Aga Khan. Ela teve oficialmente 7 casamentos. Depois casou-se com Orson Welles, o gênio das artes cênicas. E um dia, amargurada, após o fim de um dos seus casamentos, disse: os homens casam-se com Gilda, a bailarina, a vendedora de ilusões, e acordam ao lado de Rita, a mulher frágil, a mulher carente, a mulher, ser humano, necessitada de afeto e carinho. Vamos ver outros buscando as drogas, o suicídio. A história célebre, por exemplo, de Marilyn Monroe, que se notabilizou por ser uma mulher bonita, mas de inteligência limitada, que também casou-se com um dos maiores atletas de sua época, um jovem na plenitude de suas forças físicas, e não encontrou a felicidade. Casa-se depois com um intelectual, um homem também com o célebre Miller, um homem de grande cultura, de grande conhecimento, e não encontrou a felicidade. E aí depois, dizem os noticiários da imprensa, flagrada com um homem casado, o homem mais proeminente da América, o presidente dos Estados Unidos, e desencarna numa overdose de barbitúricos, de remédios, e é entrevistada no Mundo Espiritual por Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Então, quantos problemas, né? Nós estamos mamando na bebida, na garrafa, sentindo falta do carinho, do afeto da mãe, a zona erógena e assim por diante. As perguntas, acho que quase todas aqui já foram respondidas. Porque durante a palestra a gente foi... Como uma pessoa casada com filhos pode sentir atração pelo mesmo sexo e o que fazer para esquecer? Divaldo Franco narra um caso desse tipo. E na questão das obsessões espirituais, tem a história de um rapaz, de um homem casado, com filhos, mas com tendências homossexuais. Ele procura a casa espírita, recebe ajuda, Divaldo lhe aplica um demorado passe e percebe ao seu lado uma entidade muito vulgar, cruel, um espírito vampirizador.